Juliette, portal 3, 3894. Juliette, portal 3, depois azul. Tower, good evening, this is 6-9-0-1-9-0, holding short 6-9-0-1-0. Roger, maintain position, holding short 6-9-0-1-9-0. Yes, please, 6-9-0-1-9-0. Romeu, confirma o horário do plano, assistindo. É, o Lê da Morte, o plano faz 21 Zulu, aos 2030, vou possuir o plano aqui no sistema. Olha, 869 da Globo, tem motor 92, no POD 3 horas e 50, o Bernardo vira a tá? Olha, oh, yeah, that's great. 6143, continua a aproximação, aguarde pista livre. Boa, aguardo, vou tirar a aproximação, 6143. 45, solo os 3, 2, livre à direita, solo 1, 2, 1, decima 1. Já. Voa no 645, livre na sua escuta. Voa no 645, Alfa, repartente do Juliette. Alfa, Juliette, reporte. Nossa. Eu sou o canal de hoje, eu sou o canal de hoje. Azul Front 206, Clear Suit. Yeah, Bravo Romeo Foxtrot, assist flight level 330 via Upper Zulu 17. Departure runway 10. After departure, left turn. Puka departure, Aru transition. 119.35 is the departure. Escort 5156, Azul Front 206. Departure runway 10, left turn, Puka departure, Aru transition. Approved by collector, the 4206, coming right for a pushback and SRF. Olho 645, Juliette, portão 2. Juliette 2, 645. Alfa Juliette, portão 62, 61, 43. decolado 37, controle 1, decimal 35, um gol. 7-1-3-5, obrigado, tudo de bom, 8 minutos. Azul 2591. correto, 2591, no destino próximo, Pat 3. Para pronto, Pat 3. Azul 2591. noite ao Azul 27, 12, centro da informação Serra, autorização Aracaju. 27-1-2, Serra confere, autorizado Aracaju, nível 2-1-0, via Golf 677. Colagem da pistão no zero, primeira curva esquerda, saída Puca, Jamo, Caju. 119-35 controle, 5165 transponder. Estado Aracaju, nível 210, Golf 677, decola da 1-0, curva esquerda na Puca, Jamo, Caju. 1935 e o transponder 5165, o azul 2712. Correto, chama o trono na parte 3, 2712. Bora. Salvador, Janeiro 6201, informação Serra Galeão. Serra confere, Galeão autorizado, 360, decola da pistão 1-0, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Irume, interceptor até novembro 857, Moço, 119-35 controle, 5147 transporte. 360, autorizado, Galeão. Decola com 100 metros à direita, Dael, Leda, Irume, S9, 857, Monstro. Controle 119-35, transponder 5147-6201. Correto, Oxané 6201, no portão 4, chame pronto. Obrigado, Noel. Juliette Tango, Tango. Regional 44? Ciente do acionamento aí da Regional 44, reporta ao término, o hotel Juliette Tango. First user 6 on board, 3 hours, Montreal. The 4206 calculated to line up 94 runway 10, wind 1000 degrees 7 knots. You have to line up 94206. Salvador, boa noite. Canal 6259, informação CA. Canal 6259, boa noite. CA confere autorizado Guarulhos, 360, rota conforme plano, pista 10, primeira curva direita. Da Rio Leda Mótiva, 5061, transponder controle 098. Guarulhos 360, conforme plano, também falado, 10, curva direita. Da Rio Leda Mótiva. Responde 5061 e o controle de saída 198, chamei a 6259. Correto, portão 6, chama pronto, push 6259. Chamará, Sinois. Alfa 206, decolado 01, no chama controle 119, decimal 35. Ona, decimal 35, Alfa 206, só. Vitória, nível 360, rota conforme o plano, pistão 1-0, primeira curva direita, Gael Leda Bidev, 5405 no transponder, controle 198. Nada aqui, 360, rota conforme, 10, fora direita, Gael Leda Bidev, 5405, 198, controle correção. Corrige o controle, opera 1935. 1935. Chama para o outro 2. Para Guarulhos, Israel Luiz da Monte, vai aguardando 3897. Israel Luiz da Monte, vai aguardando 3897. Salvador, muito boa noite, azul 2591, testando a força externa da 10, está pronto para decolagem. Gente, azul 2591, você está acima do ponto espera, autorizado a alinhar e decolar, estamos 0, 0,4, 0 graus, 89. Gente, autorizado a alinhar e decolar, 2591. Que autorizado, pode ver que é acionamento, 620. 3897, para escuta. Ação 3897. Ação 3897, pronto para a rota. Guarulhos 340, rota conforme o plano. Pista 1 a 0, primeira curva à direita. Da El Lida Motiva. 5175 no transponder, controle 0935. 35. Seria 1935. Para Guarulhos, nível 340, ocupando moto do plano, decola no sentido Israel, Leda Morte, nível 340. Estão no zero, primeira curva direita. Aciona 5175, controle de saída 1-1935, na 3897. 3897, correto, gate 5, chama pronto. Gate 5, agora pronto, obrigado, na 3897. Para o Tato Azul 2793, 575 a bordo, 2 horas, a terra maior. Confirme para o por favor. 75. 7, segue na coisa da Viana, cara. Posso esperar todos os últimos 5013, Azul 2793. Seguindo na Viana, 235 no ponto espera, 273. Controle em 1-1-9-35. 3895, 1.003, boa viagem, 6201. Ok, 118.95, boa estado, 1.012, ou 6201. Solo da 3897, posição 05, autorização para pushback, acionamento. Tráfico, chamou o push? É o CAN 3897, posição 05, autorização para pushback, acionamento. 3897, 797 tem um Embraer da Azul retaguarda, pois o mesmo livrar está autorizado, puxa, 3897. Após o Embraer da Azul livrar, está autorizado, gente, tá? 3897. Bora! Solo após a passagem em breve, azul está autorizado, puxa na 2, no 645. Pode azul está autorizado, né? Alô, 2792, na escuta da torre? Escuta da torre. 2792, quer que seja um pouco mais à frente no ponto de espera? Eu vou para a guarda, o flash do 2792 aqui está entrando lá, está com a. 01, decolada 07, chama controle 119, decimal 8. Boa noite, uma boa noite, pergunta vale, é 201. Correção 119, decimal 3, seu controle. 1935, é 201. Grato. Posição 097, Juliette, portão 7. Juliette, autorizado para o 7097. 2 dias de decolagem 10, centro 130979. Parque à direita, Índia, ponto de espera 2895, com 1013, boa viagem, 1645. Direito, ponto de espera 2895, 1013, boa viagem. Então, 3897, após Bong da Gol, à sua direita, parque até o ponto de espera via Índia, 2895, 1013. 3, 2, 2, 1, e a Índia, até uma espera da 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, decolados 19, chama controle 19, decimal 3, 5. Cala 2. Salvador 6259 Oxaneana, posição 62 para posicionamento. 62 autorizado, chama ataque 6259. Autorizado, chama ataque 6259. Decolador 2, 2, chama o controle 119, decimal 35. Já Alterson, obrigado, boa noite. Está autorizado via Índia, ponto de espera.